proposta do rap está na pronúncia de palavras e frases ligadas, fazendo uma denúncia contra o que julgamos injustiça sem fim. Certo. Contra tudo que não queremos, nem pra você nem pra mim. Mas agora vou sair desta realidade. Eu não estou virando as costas nem fugindo da verdade. Estou apenas usando de um direito que temos, sonhar por um mundo que todos merecemos. Vamos entrar no mundo dos sonhos e fantasias todo mundo pode ter, mas não se preocupe, você vai voltar para a realidade quando a música acabar. Sonhar não custa nada, você pode acreditar. Basta fechar os olhos, tudo vai começar. Imagine sua vida aqui neste lugar, mas de um modo diferente, como vou cantar. Temos o direito de sonhar agora. Temos direito de sonhar, sim. Temos o direito de sonhar agora. Temos direito de sonhar, sim. Temos o direito de sonhar agora. Temos direito de sonhar, sim. Temos o direito de sonhar agora. Temos direito. John Lennon não morreu, vi ele ontem no bar. Conversava com amigos, ele estava contente. Dizia que viria novo LP e chamaria Beatles Forever novamente. Nunca houve no mundo nenhuma primeira guerra. Não se ouve falar em nazismo na terra, não existe racismo. Todo mundo é consciente, muito menos apartheid no meio da gente. Luther King espalhou suas ideias pelo mundo, que foram aceitas em menos de um segundo. Nenhum branco reclamou, não houve confusão. Até o elegeram como chefe da nação. Hey, temos o direito de sonhar agora. Temos direito de sonhar, sim. Temos o direito de sonhar agora. Temos direito de sonhar, sim. Temos o direito de sonhar agora. Temos direito de sonhar, sim. Temos o direito de sonhar agora. Temos direito. E por falar em nação, a nossa é um paraíso. Não existe mendigos, nem crianças sem abrigos. Miséria ninguém ouviu falar por aqui. Fome então ninguém chegou a sentir. Vou para as praias do rio quando o verão chegar, pois não existe violência, é uma beleza de lugar. A vida é uma moleza, dinheiro não é problema. Eu como, me visto, ainda sobra pro cinema então. E a seleção ainda está arrasando. Traz um troféu da Copa de 4 em 4 anos. Eu abro os jornais, eu só tenho alegria, pois o mundo está em paz. Esse é meu dia a dia, mano. Temos o direito de sonhar agora. Temos direito de sonhar, sim. Temos o direito de sonhar agora. Temos direito de sonhar, sim. Temos o direito de sonhar agora. Temos direito de sonhar, sim. Temos o direito de sonhar agora. Temos direito. Nada você pode acreditar. Basta fechar os olhos, tudo vai começar. Imagine sua vida aqui neste lugar, mas de um modo diferente, como vou cantar. Temos o direito de sonhar agora. Temos direito de sonhar, sim. Temos o direito de sonhar agora. Temos direito de sonhar, sim. Temos o direito de sonhar agora. Temos direito de sonhar, sim. Temos o direito de sonhar agora. Temos direito. John Lennon não morreu, vi ele ontem no bar. Conversava com amigos, ele estava contente. Dizia que viria novo LP e chamaria Beatles Forever novamente. Nunca houve no mundo nenhuma primeira guerra. Não se ouve falar em nazismo na terra. Não existe racismo, todo mundo é consciente, muito menos apartheid no meio da gente. Luther King espalhou suas ideias pelo mundo, que foram aceitas em menos de um segundo. Nenhum branco reclamou, não houve confusão. Até o elegeram como chefe da nação. Hey, temos o direito de sonhar agora. Temos direito de sonhar, sim. Temos o direito de sonhar agora. Temos direito de sonhar, sim. Temos o direito de sonhar agora. Temos direito de sonhar.